serei a quem me quer calar. Não obedecerei quem quer tolher a minha voz. A voz que Deus me deu foi para proclamar a sua salvação. Calar, calar jamais. Quem faz calar um salvo não tem bom proceder. Quem faz calar um salvo faz questão de não viver. Bye.